depois de tudo que eu passei. Terríveis noites que eu vivi, sem ter você quantas vezes chorei. Depois de ter suplicado tanto, se divertiu quando me curvei. Pois João, ninguém mais eu lhe garanto, que reagi e me levantei. Graças a Deus surgiu uma santa que hoje é tudo em minha vida, que alimentou e curou as feridas de minha alma que hoje canta. Depois que sou verdadeiro homem do indigente, não resta nada pra destruir a mulher que amo, lá vem você toda apaixonada. Tá blefado, Chico? Tô não, Paraná, eu tô é bamburrado. Por quê? Liberou? Liberou, seu furão. Pode voltar pro lugar que veio, é minha vez, vou bancar Moisés. Olho por olho é minha lei, dente por dente é seu revés. É sua vez de sofrer um pouco, pagar seu erro a 10 por 10. Pois da mulher que hoje está comigo, você nem serve pra lavar os pés. Graças a Deus surgiu uma santa que hoje é tudo em minha vida, que alimentou e curou as feridas de minha alma que hoje canta. Depois que sou verdadeiro homem do indigente, não resta nada pra destruir a mulher que amo, lá vem você toda apaixonada.